As coisas delicadas tratam-se com cuidado. Filosofia Cabinda. Desossaste-me cuidadosamente, inscrevendo-me no teu universo como uma ferida, uma prótese perfeita, maldita necessária. Conduziste todas as minhas veias para que desaguassem nas tuas sem remédio. Meio pulmão respira em ti, o outro, que me lembre, mal existe. Hoje, levantei-me cedo, pintei de tácula e água fria, o corpo aceso. Não bato a manteiga, não ponho cinto, vou para o sul saltar o cercado. Ana Paula Tavares. Rádio Livre Capivara, e está começando mais um Siriricas Poéticas, pela libertação das nossas bucetas, pela nossa consciência de gênero, um programa que dá protagonismo às mulheres no mundo em que, infelizmente, o protagonismo ainda é dos homens, dos machos. Estamos aqui para libertar nossas bucetas, falarmos sobre nós, os nossos corpos, as nossas mentes, os nossos trabalhos, as nossas artes, as nossas discussões, mas também propondo que essas discussões, que essas reflexões também sejam feitas com os homens. Afinal, fazemos parte aí de uma sociedade em que homens e mulheres, né, convivem ou tentam conviver, e por isso o Siriricas Poéticas não é um programa segregacionista, não rola aqui misantropia. Pelo contrário, a gente propõe que os homens também possam participar e discutir com a gente essas questões sobre o feminino. E hoje, né, nós já começamos alguns programas, já trouxemos inclusive homens para discutir, né, na semana retrasada trouxemos o Marcelino Freire. A ideia de hoje é a gente poder falar sobre a mulher, trazer essa questão do corpo, a questão das nossas libertações, dos nossos desejos, mas nós vamos fazer um pouquinho diferente. Hoje nós vamos trazer uma escritora que não é brasileira, vamos falar um pouquinho de uma escritora africana, para tentar entender um pouco como que é esse olhar da mulher africana sobre seu próprio corpo, sobre as suas libertações, as suas lutas enquanto africana, que é uma coisa que talvez possa parecer muito distante da nossa realidade brasileira, mas o que nós vamos ver é que realmente é uma coisa muito próxima, de repente, né? E nós vamos falar de uma escritora que se chama Ana Paula Tavares, é uma angolana, e que eu tive o prazer maravilhoso de poder estar com ela nessa última semana que eu não estava aqui em São Carlos. Fui num congresso em que ela estava oferecendo um curso de oficina de criação literária e pude beber um pouco do seu pensamento crítico, das suas filosofias, da sua poesia, da sua arte. Eu fico muito lisonjeada de poder estar nesse espaço radiofônico divulgando o trabalho dessa grande escritora, que é uma escritora que eu gosto muito, que eu já conheço há alguns anos, e que hoje, felizmente, é o meu projeto de pesquisa, né? Eu trabalho justamente com as crônicas dela, mas ela não é cronista só, ela é poetisa, aliás, ela é mais conhecida pela sua poesia. Então, nós vamos hoje aqui no Siriricas Poética ler poesia sobre Ana Paula Tavares, conversar um pouquinho sobre quem é essa grande mulher, trazer as suas discussões sobre o corpo feminino, sobre a sexualidade da mulher, para a gente conseguir, inclusive, refletir sobre a nossa própria sexualidade, os nossos medos, as nossas questionamentos. Então, você que está aí ouvindo a Rádio Livre Capivara, tanto no 96,1 em FM, ou também pela internet, né? A gente consegue ouvir a Rádio Livre Capivara no radiocapivara.blogspot.com.br. Você fica aqui com a gente, então. Vamos começar com uma música, já que nós vamos falar hoje o programa sobre escrita africana, né, sobre uma escritora africana, acho que nada mais interessante do que a gente poder ouvir um som africano, né? E para começar o programa, eu acho que seria muito interessante que a gente trouxesse, de repente, esse universo africano por meio de uma grande cantora africana que se chama Cesária Évora. Para quem não conhece essa mulher, ela é uma cantora que fez muito sucesso, principalmente na década de 80 e 90, cantou com cantores brasileiros, fez bastante parceria com Milton Nascimento, por exemplo. A Cesária Évora, ela é de um país que se chama Cabo Verde, que é um país também de língua, que fala, né, língua portuguesa, porque foi colônia também de Portugal. E é um país que ele é bem pequenininho, ele fica... a gente costuma falar que Cabo Verde é um país que fica no meio do Atlântico, né? Então ele é uma ilhota, né, uma ilha bem pequena, um pequeno arquipélago de ilhas que fica... quase no meio do Atlântico, então uma coisa bem, bem bizarra, assim. E os cabo-verdianos, eles têm em suas obras poéticas muito essa questão de estar preso a um lugar que ao seu redor só tem água, né? E, então, geralmente, a escrita cabo-verdiana, ela é uma escrita mais, assim, melancólica, digamos assim, né? E na música também se reflete um pouco isso. Existe um tipo de música cabo-verdiana que se chama morna, que seria como alguma ligação, talvez, de repente, com o tango ou com essas músicas mais melódicas, né? E a Cesária Évora é uma mulher que se destaca nesse tipo de som, que é a morna, né, cabo-verdiana. E então são músicas bem melódicas, um pouco tristes, mas que a gente já vai sentindo, de repente, aí essa coisa justamente do sentimento africano, né, que talvez nós vamos tentar falar aqui hoje no programa. Então, a primeira música que eu pensei a gente ouvir dela se chama Sentimento. E aí, na sequência, a gente já ouve outra música dela que se chama Sisi, que são músicas bem conhecidas. Vamos começar ouvindo, então, a Cesária, e daqui a pouco a gente conversa um pouquinho sobre as escritas de autoria feminina em África. Com toda a força de minha alma, Já tem palavra pra falar. Nesse pobre verso sem fama, a mim já me crê um tamanho, a mim já me crê um tamanho, com toda a força de minha alma. És bom o dinheiro de mim, és bom sorriso pra mim, falamos e voltamos esquecer, falamos e já é você. És bom o dinheiro de mim, és bom sorriso pra mim, falamos e voltamos esquecer, falamos e já. O rei de luz senta na borra. Caminho, minha destino, a mim já me conche felicidade. Oh Deus, que por a verdade és boutinho de luz cima pra. Boa carinha, tá parecendo santa. Vocês, boa que luz de minha vida. Já cremolê, se vou negar, querida. Esboutinho, de luz cima pra. Oh, carinha, tá parecendo santa. Vocês, boa que luz de minha vida. Já creio morrer, se vou negar, querida. Dormi noite, sonhar, minha crente. Sonho feliz, parceiro, realidade. Um pedido de Deus, para bem ser de meu. Sem bom amor, nunca tem felicidade. És boutinho, e dos cima pra. Boa carinha, tá parecendo santa. Vocês, boa que luz tinha vida. Já queria morrer, se vou negar, querida. Esboltinho e lucima prata, boquerinha, tá parecendo santa. Ossis, boque luz de minha vida. Já queria morrer, se vou negar, querida. Esboltinho e lucima prata, bocadinha, tá parecendo santa. Ossis, boca e luz de minha vida. Já queria morrer, se vou negar, querida. Esboltinho e lucima prata, boquerinha, tá parecendo santa. Ossis, boca e luz minha vida. Já queria morrer, se vou negar, querida. Rádio Livre Capivara, e esse é o Siriricas Poéticas pela libertação das nossas bucetas e a nossa consciência de gênero. E hoje, talvez você aí que já ouviu os primeiros programas do Siriricas Poéticas está se perguntando o que, que são essas músicas diferentes, essas coisas mais melancólicas, melodiosas. Eu acho que a proposta do Siririca, ela começou de uma forma muito... como que eu posso dizer? Acho que a vontade da gente poder abrir um espaço aqui na Rádio Capivara para falar sobre nossa sexualidade, a sexualidade da mulher, veio com muita força. Mas eu acho que quando a gente fala de mulher, eu acho que a gente só focar na questão da sexualidade talvez seja uma coisa um pouco reducionista. E pode parecer também, em certo sentido, que a gente está nessa continuidade aí das repercussões dos preconceitos e da raiz do preconceito, né, na verdade, na sociedade brasileira, de que a mulher brasileira ela é totalmente sexualizada e todas essas coisas, né? Então, o Siriricas Poética vai sim continuar falando de sexualidade feminina, vai sim continuar falando pela libertação dos nossos corpos, mas tenho achado que seria de maior contribuição a gente usar esse espaço aqui na Rádio Livre Capivara para trazer as protagonistas, né, trazer para o protagonismo central as vozes das mulheres, principalmente das mulheres escritoras, né, das pensadoras femininas, né, aquelas que estão produzindo, têm produzido arte. E a gente sabe que o trabalho artístico, infelizmente, também é andrógeno, né? A gente sabe, quando a gente fala de literatura, principalmente, a gente sabe o quanto é difícil, né, termos aí referências femininas, né? E como nós estamos falando hoje de África, né, como nós estamos falando das sociedades africanas, ainda assim, né, ainda é muito mais difícil nós falarmos de escritoras africanas, né? Quando a gente, nós brasileiros, pensamos em África, em literatura africana, talvez a primeira pessoa que venha na cabeça de você que está ouvindo a Rádio Livre Capivara seja Mia Couto, né? Porque o Mia Couto, ele é realmente uma referência, né, para a literatura africana, e realmente tem a sua importância, é um cara muito importante. Mas antes deles vieram muitos outros, e depois dele também vieram muitos, e outras também, né? Então não é porque a gente pega um continente todo e reduz a simplesmente um nome, né, a Mia Couto. Então nós temos grandes escritores e escritoras africanas, e hoje nós estamos dando espaço para uma escritora africana, angolana, que se chama Ana Paula Tavares. Então, para falar um pouquinho dela, a Ana Paula Tavares, ela nasceu em Uila, que fica ao sul de Angola. A região de Uila é uma região montanhosa, e as pessoas vivem, o comércio lá é baseado na questão do gado, né? Então são comunidades rurais, pastoras. E hoje a Ana Paula Tavares, ela não vive em Angola, ela vive em Portugal. Ela nasceu em 52, ela é historiadora, né? Hoje ela é professora da Universidade de Lisboa, e ela tem diversos livros publicados desde a década de 80. O primeiro livro dela publicado se chama Ritos de Passagem, e é de 83. E por que essa escritora, ela é tão importante para a questão do corpo feminino, para a questão da mulher? Porque a Ana Paula Tavares, os avós dela eram de Uila, né, e de uma comunidade tribal de lá, que se chama Mumuila, que são povos banto, né, de origem banto. E ela traz para a obra dela justamente a vida dessas mulheres Mumuila, né? Ainda que a Ana Paula Tavares não seja Mumuila, sim, os avós dela que eram, ela traz toda essa história dessas tradições Mumuila, e principalmente ela dá protagonismo para as mulheres Mumuila, né? Então, como que uma mulher, dentro de uma tradição africana, uma tradição banto, vive, como ela se relaciona, como é a relação do corpo dela, como é a relação da sexualidade no grupo que ela vive. Ela tenta discutir essas questões, e é muito interessante o trabalho dela, porque é um trabalho de luta, né? Ela começou a escrever na década de 80, e é sempre interessante nós entrarmos num processo histórico, né, de conhecimento histórico, para a gente poder entender por que que a escrita dela é tão transgressora. Ela é sempre bom lembrar que Angola conseguiu sua independência, né, conseguiu se libertar de Portugal, da colonização portuguesa, só em 1975. Então Angola se tornou independente em 75. Então, como ela começou a publicar na década de 80, Angola estava vivendo aquele florescimento, né, aquele renascimento de pensar numa sociedade democrática, onde as pessoas pudessem falar, onde as pessoas pudessem viver melhor, sem essas amarras, né, da opressão da colonização portuguesa. Então, a obra da Ana Paula Tavares é uma obra de dois momentos, né? Nós temos essa década de 80 e início da década de 90 como extremamente transgressora, onde essa mulher Mumuila é uma mulher que quer pular o cercado, uma mulher, assim como eu li no começo do programa um poema que se chama Desossaste-me, ela fala: vou para o sul saltar o cercado. Então a mulher salta o cercado, né, a mulher faz acontecer, a mulher quer viver, a mulher quer gozar. E depois nós temos uma fase já pessimista dela, né, que a gente chama de uma fase de atopia, que é no começo do século XXI, agora nos 2000. Mas falemos primeiro dessa primeira parte da obra dela, que é uma parte extremamente transgressora, que se chama, né, esse primeiro livro, que se chama Ritos de Passagem, que ela escreveu em 83. E nós vamos ler alguns poemas dela, tá? Então vamos começar com o primeiro poema, que se chama A Abóbora Menina. A abóbora menina, tão gentil de distante, tão macia aos olhos, vacuda, gordinha, de segredos bem escondidos. Estende-se à distância, procurando ser terra. Quem sabe possa acontecer um milagre. Folhinhas verdes, flor amarela, ventre redondo. Depois é só esperar. Nela desaguam todos os rapazes. Thank you. 96,1 Rádio Livre Capivara, e esse é o Siriricas Poéticas, e você acabou de ouvir uma música, né? Nós estávamos falando aqui de literaturas africanas de língua portuguesa, e eu toquei uma música de um grupo português que se chama Madre Deus, uma música que se chama Ao Longe o Mar, mas eu não sei o que aconteceu, que a música parou na metade aqui, cara, tocou de novo, eu não sei, coisas do YouTube, né? E, bom, enfim, nós estamos falando aqui, tocamos Cesária Évora, né? Agora tocamos Madre Deus. Ainda que uma vez, eu lembro que eu toquei, ainda na época do Na Fossa, eu toquei alguns sons desse grupo, Madre Deus, que é um grupo que eu gosto muito, que toca, ele faz um percurso pelas tradições das músicas portuguesas, assim, dos fados portugueses. É muito bonito o som deles, né? Aí quando eu estava tocando na rádio, chegou um cara. Chegou um cara na rádio que falou o seguinte, que ele, aliás, ele era português também, né? E hoje ele tem um programa de hardcore lá na Rádio Muda, em Campinas. Ele falou assim: meu, esse grupo é uma galera super fascista, cara. Uma galera super fascista. Eu falei assim: nossa, mas por que e tal? Mas enfim, ele explicou, mas eu não entendi por que é um grupo fascista. Não consegui entender. E, enfim, até vou entrar em contato com ele para perguntar realmente o que aconteceu com Madre Deus ser fascista. Por que esse grupo é fascista? E aí eu até conto para vocês. Mas, independente de ser fascista ou não, cara, fica sempre aquela coisa dialética, né? Como o Nelson Rodrigues, por exemplo, aqui no Brasil, né? O Nelson Rodrigues é um escritor brasileiro que é considerado como pelego, um cara que foi contra a ditadura militar, ou melhor, foi a favor da ditadura militar, era contra os movimentos políticos de libertação nacional e tal. Mas, enfim, independente dele ser um cara idiota, enfim, e tal, né, um posicionamento ideológico meio estranho e conservador, a obra dele é importante. Então, a gente continua estudando Nelson Rodrigues, continua trazendo... Ele fala bastante sobre a questão de sexualidade, né? E a gente lê Nelson Rodrigues. Então, de repente, aí o Madre Deus pode ser fascista e tal, mas... Enfim, eu gosto do grupo e tal. Queria entender por que o Madre Deus é fascista, né? Não sei, mas quando eu souber aqui, perguntando pro meu amigo, eu conto para vocês. Mas nós estamos aqui no Siriricas Poéticas, falando sobre... sexualidade feminina, sobre os nossos problemas, os nossos medos, as nossas libertações também, pela nossa consciência de gênero. E hoje nós estamos trazendo aqui uma escritora angolana que se chama Ana Paula Tavares. Chegou aqui no estúdio Gabriel. Tudo bem? Tudo bem. Gabriel, é o seguinte, a gente estava falando aqui, eu estou falando de Ana Paula Tavares, que é uma escritora que tem uma história, um percurso artístico muito revolucionário, muito transgressor, né? Ela trabalhava com essa questão da libertação de Angola, processo democrático. E desde a década de 80 ela publica sobre a questão do corpo feminino e dessa transgressão da mulher se olhar, da sexualidade das mulheres, dentro das tradições africanas. Só que, como eu estava te falando esses dias, a obra dela recente é extremamente pessimista, né? Então, toda essa transgressão que ela trazia na década de 80, ela deixou de trazer agora no início do século XXI. E aí a gente estava conversando sobre um pouco disso, né? Essa distopia desses grupos revolucionários que lutaram pelas libertações, pela saída de ditaduras militares, enfim. Você acha que é uma coisa comum, assim, além de África, pensar em países que tentaram suas reais democracias e entraram em novos regimes totalitários? Em certa medida, sim. Por exemplo, trazendo o caso dos processos e das lutas de libertação nacional, no caso dos países da América Latina, tem contextos muito parecidos, né, no que aconteceu com os países africanos, né. Muitos desses processos que se apresentaram em um primeiro momento como emancipatórios, como de liberdade em um sentido pleno, também levaram a grandes equívocos, tanto no campo político e ideológico como no campo militar, né? Tone, há uma série de autores e de escritores intelectuais que participaram em algum momento nesses movimentos e que, pese em certa medida ao fracasso de muitos deles, entraram em um certo espírito de pessimismo frente às mudanças sociais que se avizoravam em momento, né? E é muito forte isso, né? A gente andou já conversando alguns dias sobre isso, né? E no caso da obra da Ana Paula Tavares, a gente vê, é nítido essa mudança, né? De utopia para distopia ou atopia, enfim. É, nós lemos alguns poemas aqui que são poemas com teor, assim, de que traz realmente essa coisa do desejo da mulher muito grande, que a gente não vê nessas obras mais recentes dela. Vou ler um poema aqui para a gente dar uma olhada, assim, para ver como realmente era uma coisa importante para ela, para falar realmente da libertação da mulher africana e tal. Tem um poema aqui que se chama O Mirangolo. Vou ler para a gente. Ó. Testículo adolescente, purpurino, corta os lábios ávidos com sabor ácido da vida, incandescente de maduro e cai. Submetendo as 382 feitiçarias do fogo, transforma-se em geleia real, ilumina a gente. Então, ela traz essa coisa não só do corpo feminino, mas do corpo masculino também, né? Então a relação da própria sexualidade, do ato sexual, da libertação dessa mulher, né? A mulher gozando. E é muito interessante porque ela, nessa oficina que eu participei com ela, ela falava que o fato dela e outras escritoras estarem escrevendo sobre a sexualidade feminina era uma afronta. Né? Então muitas delas foram consideradas poetisas menores, ou mesmo literatura de cunho erótico. E, na verdade, não tem... mas erótico no sentido pejorativo mesmo, né? De uma coisa pequena, uma coisa que só vai falar de sexo, né? Mas o que ela dizia é o seguinte, que por mais que existia essa, digamos, uma censura velada, ela, de forma alguma, foi censurada. Em nenhum momento ela teve uma censura dos livros serem tirados, retirados. Segundo ela, ela dizia que literatura... Não existia perigo, ela falou brincando assim, né, que não existia perigo na pena, né, com a pena, ou seja, a literatura não representa nenhum perigo. Mas eu acho, né, ela falou brincando até essa coisa, mas eu acho que a literatura representa assim um perigo, né? O que você acha sobre isso assim? Sim, de fato, tanto no passado como ainda no presente, por mais que se fale hoje em dia do avanço das sociedades democráticas, fica mais que evidente que há certo tipo de literatura e certo tipo de escrita que ainda é condenada, que ainda há coisas que não se podem falar, que ainda há coisas que não se podem dizer, né? Não somente por uma condena política, sino também pela condena moral, social, né? Que exerce a sociedade, né? Através de estereotipos, preconceitos. Então é um fato que ainda nas sociedades contemporâneas a expressão através da escrita, através de, seja ela artística, seja ela política, seja ela desde uma forma de pesquisa, ainda assim ela é condenada. De uma ou outra forma ela é condenada, pode ser de uma forma implícita e em outros casos de uma forma tácita, mas isso é um fato e é muito evidente, né? É justamente por isso que a gente está aqui, eu acho, né? Por mais que exista hoje, no caso da Ana Paula Tavares, né, como ela, o discurso dela hoje é um discurso bem pessimista frente às mudanças sociais, às grandes transformações. Ela, inclusive, não acredita nem na transformação da própria literatura, do processo literário. Eu acho que eu não estou dentro desse pessimismo tanto também, né? Eu acho que a literatura ela pode sim contribuir, né, para o desenvolvimento, para as novas reflexões, né, para você ter uma mudança de pensamento, para você ver que realmente o que está no centro, o que está posto como verdade, uhum, pode ser alterado, você pode encontrar, uhum, novas verdades. E a literatura é um material, né, artístico, mas que pode realmente trazer essa questão de você tirar essas verdades, ou pelo menos questionar essas, uhum, verdades que estão postas, né? E principalmente quando a gente fala de mulher, né? Uma mulher escrevendo, pode parecer, à primeira vista, uma coisa inofensiva, né? Mas que tem um grau de emancipação e de libertação muito grande, né? E é por isso que o Siriricas, então, agora vai trazer realmente essas escritoras para a gente poder ver o que elas falam, sobre o que elas estão falando e poder discutir a questão da sexualidade, a questão do nosso corpo, dos nossos desejos, a partir das escritas dessas pensadoras, né? Então, trazer o pensamento feminino, suas dialéticas, seus questionamentos, né? Tirar o centrismo do pensamento, né? Da nossa ideia de pensamento e de reflexão social por meio de homens, né? Então, se a gente for pensar nos grandes pensadores, nos grandes filósofos, nos grandes escritores, né? A maior parte do que vem na nossa cabeça são sempre homens, né? Então, o protagonismo do Siriricas Poéticas vai tirar desse centro o homem para trazer para o centro a mulher, né? E nós discutimos e construímos esse espaço mostrando que há, sim, muitas mulheres pensadoras com questões aí, tanto do trabalho artístico como fora do trabalho artístico também, mas a gente vai priorizar a arte da literatura para a gente poder discutir a própria questão da mulher. Mas vamos ouvir um som, então. Vamos ouvir um sonzinho, daqui a pouco a gente volta. Vamos continuar com Madre Deus, sendo fascista ou não. Eu tenho um pouco de medo de tocar Madre Deus agora na Rádio Livre, depois dessa história de fascismo, mas tem um som deles que se chama O Sonho, que eu acho que, de repente, tem um pouco a ver com essa questão da escrita de autoria feminina. Vamos ouvir. Encontrar 96,1, Rádio Livre Capivara, e esse é o Siriricas Poéticas, pela libertação das nossas bucetas, a partir do nosso protagonismo feminino. Estamos aqui falando sobre Ana Paula Tavares, uma escritora angolana, tentando discutir um pouquinho sobre o universo feminino a partir do viés africano, né? E nós estávamos falando aqui, o Gabriel deu uma passadinha aqui na rádio, né? A gente estava conversando sobre essa questão como a história, né, influencia no pensamento e na própria arte, né? E como essas escritas africanas, elas refletem muito isso, esses processos de libertação nacional, né? Nós falamos aqui de países africanos que foram colônias de Portugal, né? Então, países africanos de língua portuguesa, assim como Angola, assim como Moçambique. E é interessante a gente falar aqui, logo que nós estamos falando de Ana Paula Tavares, que é uma escritora que traz essa questão da mulher, do corpo feminino, da libertação do corpo muito forte, que Ana Paula Tavares está falando de uma mulher mumuila, que é um grupo tribal do sul de Angola. E o interessante é que ela trata na sua escrita de uma mulher mumuila, ela trata sobre essa questão das tradições africanas, mas ela não traz essa questão do romantismo que a gente tem sobre a tradição. Porque, principalmente, nós estamos fora da tradição, né? Quando a gente olha, por exemplo, o indígena, quando a gente olha mesmo o africano e tal, a gente tende a romantizar e achar que tudo que está lá é bom, tudo que está lá é maravilhoso, né? Tudo que tem a ver com a tradição é muito bom, e a gente só se sente à vontade realmente a falar, a criticar da nossa sociedade, né? O interessante é que essa mulher, essa escritora, ela traz essa tradição e ela tem uma certa propriedade em poder criticá-la, porque os avós dela eram mumuila, né? Então, em certo sentido, ela tem essa vivência um pouco mais direta com os mumuila. E o que ela traz é o seguinte, que a mulher mumuila, ela, por mais que viva numa tradição, num nicho social, enfim, diferente do nosso e tal, ela também está ligada a opressões, ela também está ligada a repressões em relação ao seu corpo, em relação às suas liberdades, né? E é muito legal, é muito interessante, porque nós temos um certo medo, né? Um certo receio, que também tem a ver um pouco com respeito, né? Às tradições, né? A gente, quando discute tradição, a gente sempre discute com um certo medo, um certo receio, porque é complicado você criticar uma tradição quando você está fora dela, né? Mas o legal da obra da Ana Paula Tavares é justamente isso, que ela vai falar, olha, a nossa vida ocidental, burguesa, enfim, é uma vida realmente ruim para a mulher e tudo mais, mas isso não quer dizer que as vidas das sociedades tradicionais sejam boas para as mulheres. O que você acha disso, Gabriel? É, de fato, tem vários estudos antropológicos, etnográficos, quanto sociológicos, que de facto escrevem, né, a vida social de certas comunidades tradicionais, sejam elas indígenas, sejam elas de linhagem africana, mas que de facto revelam certas assimetrias, né, entre as relações homem-mulher. No da para tampoco para equiparar todas esas sociedades y decir de que todas esas sociedades ejercen el mismo nivel de opresión en las mujeres, más de facto existe de hecho la cuestión de que el papel de muchas mujeres en esas sociedades fica también relevado a una posición de subordinación, no en todas, más sí en muchas de ellas, ¿no? Entonces, a veces se tiende, como usted bien colocó, a idealizar, a romantizar, né, a questão do bom selvagem, do bom primitivo, né, nesse mundo idílico, mas que de fato também existem entre eles grandes conturbações sociais, né, e relações de poder desiguais, tanto em um homem como em uma mulher, né, ou em uma criança, que não dá para dimensionar e equiparar na mesma proporção como os que se vivenciam nas sociedades modernas ou democráticas, dentro de los cánones occidentales, más que de facto son asimetrías que existen. Y es muy legal eso, ¿no? Porque, ainda que seja una discusión bien calorosa, né? Como que você vai realmente discutir a tradição e criticar, em certo sentido, a tradição, né? Então, nós não estamos aqui nós para discutir isso. Nós estamos para ler um texto, né? Ler textos de uma escritora que discute tanto o papel da mulher e os problemas, né? Das opressões da mulher, tanto na tradição, a tradição mumuila, como no, na nossa própria sociedade, né? Então, enfim, se essa mumuíla fosse para uma cidade de Angola, para Luanda, por exemplo, uma capital, ela também sofreria. Ou seja, no caso, Ana Paula Tavares está dizendo assim que não há espaço para a mulher angolana, nem nas sociedades tribais e nem nos grandes centros, né? E para falar um pouco sobre isso, eu queria ler para vocês uma crônica dela, que se chama A Menina dos Ovos de Ouro, que é uma crônica que fala sobre uma menina que está passando por um processo fisiológico, que ela está menstruando, ela menstruou pela primeira vez, e ela está com muito medo, porque ela sabe o que representa a menstruação para ela, que é mumuíla. A partir do momento que ela menstrua, para os mumuílas, isso é a tradição desse povo, né? Ela vai passar por um rito de passagem, né? E nesse rito de passagem, ela vai aprender certos tipos de coisa, ela vai mudar as tranças dela, as roupas, as miçangas. Tem toda uma mudança física e uma mudança também social. Por quê? Assim que ela menstrua, ela começa a ser preparada para receber o outro, que é o que eles chamam de estrangeiro. Que ela é levada para... como que eu posso dizer? Ela sempre vem um homem de fora, ou mumuíla, ou não mumuíla, para levá-la numa forma assim de casamento, entendeu? É o que eles chamam de alambamento. Então, os mumuílas trocam essa mulher por cabeça de gados. Então, o povo dela recebe 6, 7 cabeças de gado e ela vai embora com esse homem. Então, por que ela tem esse medo? Ela tem justamente um medo porque ela sabe que ela vai embora, que ela vai viver outra coisa. E esse texto fala justamente sobre isso. Vou ler para vocês, então, para a gente poder discutir um pouquinho. A Menina dos Ovos de Ouro. Então, desisti das palavras. Nasceram-me no corpo 1000 tetas inúteis. E fiquei à espera que a menina crescesse. Repetia ovos, muitos ovos, dentro do teu dentro. Dona Eda, contadora de histórias. Tudo na montanha parecia mudar. As placas de granito desciam lentas, deixando à mostra a pele de pedra arrepiada de brilho. Também do meu rosto, a pele de leite se soltava às tiras para deixar de fora um tecido de carne por cicatrizar. Estou selada na ilha do meu corpo. E se me deito no chão, é para deixar que o coração da terra bata por mim e me encha de veias. Não quero sofrer. A casa redonda começou a ser construída num lugar afastado dos caminhos da lagoa. Contra a tradição, tinha acabado o cacimbo e a chuva apresentou-se para a festa, pintando verde os pés da montanha. Cogumelos solares faziam círculos de sombra pelo chão. As portas do deserto abriram-se docemente. A mãe retirou das minhas costas as tábuas e elequeça. Arrumou-a juntos das panelas de tradição e falou: agora tens por dentro ovos de sangue prontos para cair, um em cada tempo, de 28 em 28 dias. As palavras da mãe pareciam trocadas e eu sem saber por quê. Uma estranha bola ocupava-lhe a boca e o pano da festa não estava bem traçado. As tranças de leite do meu cabelo foram desfeitas e uma velha sábia trouxe o novo toucado de miçangas. O colar de pevides e a gordura de boi escorriam agora do meu peito. Um homem muito belo, de crista vermelha, apresentou o bastão gravado para eu guardar. Ao longe, fora do cercado, recortava-se o perfil de pedra de um estrangeiro, trazendo pela mão dois bois azuis, um grande e um pequeno. Comecei então a andar devagar. Aliás, nem era bem andar. Era mais deslizar como a serpente em época de perder a pele, como a gazela coada pela onça branca. O que eu queria era parar no centro da vida e plantar-me árvore, para os ovos não caírem. Junto da planta da sorte, colhi os ramos e mastiguei entre casta e fibra como se tivesse que fazer todos os cestos do mundo. À volta, a festa começou. A mãe das raparigas apresentou o penteado. O pai das raparigas chamou os bois do sacrifício. Fechei-me no quarto mais pequeno da casa antiga. Pendurei na porta minha voz de menina. Preparei-me para fugir, saltar o cercado. Não fui capaz. Lavei a noite de gritos, abafando mesmo a dor da estrelinha, a vaca da manada que dentro acabava de parir. E pensei, vou andar tão devagar que nenhum dos ovos chegará a partir-se. Vou andar como a minha sombra para um dentro de mim, para um dentro do tempo, outra vez menina, como a minha cabacinha de leite. A festa ia alta quando me mandaram escolher o boi. Ninguém pareceu dar conta da tristeza que me vestia por cima do corpo de tácula e do penteado de festa. Ao longe, fora do cercado, o rapaz dos bois azuis orientava os passos para o altar da família. Estavam postos, por ordem, os paus do meu futuro. Um boi para comer, um boi para ser trocada, centenas de ovos para explodirem de sangue a cada lua de 28 em 28 dias. A mãe das mães gritou, ô rapariga, na palhoça sentada, vem para que possamos contemplar-te. A tia do lado do pai disse, como quem canta, declaro-te núbio. E o rapaz do boi entrou no cercado. Por entre as minhas pernas, um rio de sangue desceu e ensopou o chão e as tartarugas. ...96,1, Rádio Livre Capivara, e esse é o Siriricas Poéticas, pela libertação das nossas bucetas e a nossa consciência de gênero. A gente acabou de ler um texto da Ana Paula Tavares, uma escritora angolana que nós estamos falando um pouquinho, um texto que se chama Menina dos Ovos de Ouro, e o Gabriel estava falando aqui a dificuldade de conseguir entender o texto, né, Gabriel? Você estava falando justamente isso, né, porque... uma grande parte do gênero da poesia, ela pode ser interpretada em múltiplas formas, cada quem dá uma interpretação. Eu acho que fica difícil pensar, por exemplo, que alguém lê uma poesia e o que ele interpreta seja o que o autor está querendo dizer, né? Cada quem faz sua interpretação do contexto. Mas aí a questão das metáforas, por mais que a gente tente pensar a partir desses relatos metafóricos em os quais a autora tenta colocar uma realidade concreta, né, sobre a questão da mulher, ao mesmo tempo faz difícil que a gente consiga deslocar isso para a realidade ou interpretar isso de uma forma mais concreta, né? Então, as metáforas, algumas vezes, deixa de uma forma clara o significado da poesia, mas em outras situações... fica um pouco difuso, né? E aí cada quem vai dar sua interpretação da leitura, né? É bem difícil mesmo, né? Quando a gente... Na verdade, a literatura é uma coisa realmente que... Por isso que a gente tem tanta dificuldade, de repente, de conseguir ler e conseguir ter acesso à literatura, né? Porque não quer dizer que a letra está lá, que a gente consiga entender o que é esse dizer, né? É muito difícil, né? Você quer falar alguma coisa? Não? No caso, quando a gente pensa numa literatura africana ou africanas, enfim, né, no caso dessa literatura, que é uma literatura angolana, é tudo muito difícil para a gente, porque primeiro é que a gente tem que beber um pouco da etnografia, né? Então, a gente precisa entender cada elemento, o que, que essa escritora está falando e tal, né? E quando a gente faz esse processo, aí sim que a gente vai para o processo linguístico, aí sim que a gente vai para o processo artístico, né? Mas essa é uma crônica, ela traz como crônica e não conto, né? Então, de repente, quem conseguiu, você aí que está na Rádio Livre Capivara ouvindo o nosso programa, parece um conto, né? Mas ele é uma crônica porque é o dia a dia desse povo, né? E por isso crônica, porque é a história dessas mulheres, essas histórias dos ritos de passagem pela menstruação, é muito comum, então é diário, então por isso que é uma crônica e não um conto, né? E quando ela vai falando desses elementos que acontecem assim que a menina ela menstrua, né? Então, assim que ela menstrua, a mãe tira dela a tábua e elequeça. O que seria essa tábua? É como se fosse um espartilho. Sabe o espartilho, que era aquele acessório que as mulheres europeias usavam no final do 19, início do 20? Então, a tábua é uma tábua que eles colocam na menina quando ela tem 8, 9 anos. Nas costas, ela tem que ficar o tempo todo com essa tábua nas costas, na região assim mais da lombar. E só quando ela menstrua que eles tiram, porque eles falam que essa tábua ajuda a, quando a menina ficar adulta, ela ficar com uma postura mais ereta. Isso é importante pela questão dela ser bela. Entendeu? E aí, quando a gente lê isso, a gente pensa assim, poxa vida, né? Nós, enquanto brasileiras, né, não tivemos esse processo da tábua. Mas quantas tábuas invisíveis nós, mulheres aqui brasileiras, não temos, né? Desde a nossa infância, desde quando a mãe fala para a gente tem que fechar a perna porque a gente está com saia, desde quando a gente quer fazer alguma coisa que é uma brincadeira de menino e a mãe não deixa, porque é brincadeira de menino, enfim. Então, por mais que seja uma coisa muito específica africana, essa questão da tábua, a gente consegue também pensar na nossa própria vida, né? Nas nossas opressões, nas nossas repressões sociais, né? E essa menina, essa menina Mumuila, ela vive isso, né? Então, esse rito de passagem, ele vai acontecendo, né? Então, ela vai, ela troca as tranças, ela vai trocando o cabelo, eles passam, os Mumuilas, eles têm uma coisa da beleza de passar gordura de boi no corpo, para ficar aquela coisa assim, né? A pele mais bonita. Eles têm se vocês procurarem no Google, colocar em Mumuila, né, vocês vão ver que os cabelos deles são os penteados mais assim considerados exóticos de Angola, né? Eles usam esterco de boi para fazer uma manteiga, como se fosse uma pomada mesmo, para fazer os penteados. E parecem dreads, então funciona mais ou menos como se fossem dreads. Coloridos, enfim. E aí, quando a mulher ela menstrua, o dread muda, né, o cabelo muda. Quando ela é casada também, então a questão das miçangas, a questão do cabelo, tudo isso mostra se a mulher é casada, se a mulher é solteira, se a mulher já menstruou, se ela é viúva. Então tem toda uma série de simbologias, né? Mas essa menina, essa personagem desse texto, ela é uma menina que está passando por todas esses ritos de passagem, mas ela está sofrendo muito, porque ela sabe que a partir desse momento a vida dela vai mudar. Ela vai embora de onde ela vive, né? E ela não quer. Por isso que ela fala assim: olha, eu vou andar bem devagar para que os ovos não caiam, né? Então eu vou andar bem devagar para que eu não menstrue, para que eu não evolua, para eu continuar criança com a minha cabacinha de leite e que eu continue onde estou, que eu continue com a minha família, com as pessoas que eu amo. Então, na verdade, é muito interessante o trabalho da Ana Paula Tavares, porque ela justamente tira essa coisa do exotismo da tradição, que eu acho que é o mais interessante da obra dela, assim, né? Essa beleza de poder realmente criticar e mostrar que não é porque é tradição que a mulher realmente viva bem, né? E aí faz a gente pensar também nas próprias sociedades indígenas aqui no Brasil, né? Será que realmente as índias brasileiras, as mulheres indígenas realmente vivem bem? Será, né? O que é bom? Mas a gente sabe que é difícil falar o que é bom, o que é ruim, né? Quando a gente fala em outras tradições e tal. Mas é muito legal o trabalho dela por isso, porque, segundo a Ana Paula Tavares, a mulher angolana, independente dela estar na tradição ou não, ela vive uma série de opressões, né? Bom, mas eu acho que eu vou ficar por aqui, né? A gente vai continuar aí nos próximos Siríricas falando de mais escritoras, né, trazendo mais essas reflexões sobre os nossos corpos, os nossos desejos, sempre trazendo a mulher como protagonista desse espaço, mas não deixando, não excluindo as vozes masculinas, não excluindo os discursos femininos, os discursos masculinos, o que os homens pensam sobre a própria questão da mulher, né? Eu acho que é importante a gente também discutir com os homens sobre isso. E só uma outra coisa antes de terminar aqui o programa de hoje, eu estava dando uma olhadinha nas notícias aqui sobre as mulheres aqui, que sempre estão nas redes sociais, e a matéria de capa da revista TPM é sobre o aborto. Está escrito assim, olha, precisamos muito falar sobre aborto. E aí tem três capas diferentes com três mulheres assim que são figuras conhecidas nesse mundo paparazzi, enfim, né? E elas estão na capa e dizendo, eu fiz aborto, para discutir a questão do aborto no Brasil, né? Que eu acho que é muito triste a gente estar no século XXI, infelizmente, estar discutindo sobre aborto ainda, né? Então, infelizmente, a gente engravida e tem que realmente ter o filho, né? Então, você é obrigada a ter o filho e você é obrigada, muitas vezes, a criar o seu filho sozinha, como se engravidar fosse uma coisa da mulher, né? Como se não existisse espermatozoide, como se não existisse homem, né? Então, assim, você engravidou, você cria seu filho e acabou, né? E a história na nossa sociedade, principalmente brasileira, é muito disso, né? As mulheres que criam seus filhos. E, infelizmente, temos que falar de aborto, gente. Eu acho um discurso tão retrógrado, uma discussão tão antiga. E, infelizmente, o Brasil ainda não legalizou o aborto e eu tendo a acreditar que o Brasil vai retroceder, já está retrocedendo essa discussão sobre aborto, né? Nós já temos aí as bancadas evangélicas com um discurso muito firme pela criminalização do aborto. Então, o aborto ele já é crime no Brasil, mas eles têm projetos, esses políticos fundamentalistas, como Marco Feliciano, como Jair Bolsonaro, eles têm um discurso muito forte de criminalização e de aumentar as políticas de criminalização de aborto. Ou seja, nós estamos no século XXI, a discussão sobre aborto começou na década de 80 e nós estamos regredindo na discussão sobre aborto no Brasil. Então fica aqui uma questão para você refletir. Eu não sei, na verdade, se a revista TPM é de fato uma revista interessante para ser lida. Eu tendo a achar que não, que é uma revista que nem aquelas Cláudias, que nem Marie Claire da vida, umas revistas terríveis. Assim, em nenhum momento eu li alguma coisa falando que a revista TPM era uma revista realmente reflexiva e interessante. Mas é interessante você ter uma revista, mesmo que seja para o público masculino, aí uma coisa totalmente de mercado, você ter uma capa falando sobre aborto. Porque tem que ser falado, a gente tem que realmente continuar com essa discussão para que não retroceda, né? Porque a gente já tem visto que a discussão está sendo retrocedida, né? Então tem que tomar um certo cuidado. Vamos falar sobre aborto, vamos lutar pela descriminalização, vamos lutar pela legalização do aborto, para que tantas mulheres deixem de morrer tomando Citotec, fazendo abortos clandestinos em casa, enfim, e sejam criminalizadas, né? E lembrando que a mulher, além dela morrer, ela é criminalizada e ela é criminalizada sozinha. O homem, ele não é criminalizado, né? Então a gente tem essa coisa da gravidez muito ligada à mulher, né? Mas a gravidez ela não tem que ser ligada à mulher. Ela é ligada à mulher e ao homem, né? A gente não pode esquecer que para estar grávida tem que ter um homem envolvido, né? Então, vamos lutar, né? Vamos discutir, vamos trazer para as discussões, vamos trazer para o nosso dia a dia essa questão do aborto para que não se retroceda mais e que, de fato, seja mais criminalizado. Aí outras leis surjam para dificultar ainda mais a nossa vida enquanto mulher e enquanto homem também, né? E é isso. Bom, vamos terminar então Siríricas Poéticas. Eu vejo vocês na próxima semana, a partir das 5 horas da tarde, às sextas-feiras, discutindo então os nossos protagonismos femininos, as nossas escritoras, os nossos pensamentos poéticos e as nossas discussões sobre nós mulheres, a nossa consciência de gênero, as nossas libertações e as dificuldades de se encontrar espaços para falar sobre isso. A gente sabe que é muito difícil e por isso talvez esse programa seja importante, para que mais espaços sejam abertos para a gente poder discutir isso. Te vejo na próxima semana, você continua na Rádio Livre Capivara, lembrando que a nossa programação é 24 horas no ar, você ouve a Rádio Capivara em 96,1, ou pelo nosso blog, no radiocapivara.blogspot.com.br. Música.